Vidente da verdade. Você vê as coisas? Você sente as coisas? Ah, tem intuição, é intuitivo. É sensitivo. Vê de verdade? É, tem gente que vê, Bimala. Então, esse é o tema do programa de hoje. Você sabia que todos podem se tornar um vidente da verdade e ver realmente as coisas como elas realmente são? É só treinamento. É só passar por um treinamento e todos poderão ver a verdade de verdade. Ser videntes da verdade. Nesta sexta-feira tem um jejum de Parshva Ekadashi. Nós vamos ler daqui a pouquinho, depois do Bhagavad Gita. Vamos ler também o Shrimad-Bhagavatam, se der tempo. Bimala, não é fácil, né? O tempo e a maré não esperam por ninguém. E esse reloginho seu anda mais que os outros, viu? Nossa, esse reloginho aí. Ah, Krishna é o tempo que tudo devora. Ele já falou isso no Gita. Eu sou o tempo que tudo devora. E devora mesmo, hein? Destrói tudo. Materialmente falando, é claro. Que mais? Ah, tem aniversário de um ouvinte. Ah, depois fala. Depois o Gita fala tudo. Então tá bom. Então, vamos ver o que é um vidente da verdade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, o verso de hoje é, qual que é, Bhima? O 10, capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema, capítulo 15, verso 10. Utkramantam istitam vapi bunjanam va gunam vitam vimura nanu pashyanti pashyanti jnana chakshusha. Tradução palavra por palavra. Utkramantam, abandonando o corpo, morrendo. Não é para falar morrendo, tá bom, abandonando o corpo. Istitam, situado no corpo. Vapi, ou Bunjanam, desfrutando. Va, ou Gunam Vitam, sob o encanto dos modos da natureza material. Vimuda, pessoas tolas. Na, nunca. Anupashyanti, podem ver. Pashyanti, a pessoa pode ver. Gyana Chakshusha, a pessoa que tem os olhos do conhecimento. Tradução completa: os tolos não podem compreender como uma entidade viva pode abandonar o seu corpo, nem podem compreender que tipo de corpo ela desfruta sob o encanto dos modos da natureza. Mas a pessoa cujos olhos estão treinados no conhecimento pode ver tudo isso. A palavra Gyana Chakshusha é muito significativa. Sem conhecimento, uma pessoa não pode compreender como uma entidade viva abandona o seu presente corpo, nem que forma de corpo tomará na próxima vida. As pessoas não veem nada, né? Não vê nada, não passa nada. Nem porque vem, nem porque vai, nem porque nasce, nem porque morre. Não entende nada, não vê nada, não sabe de nada, nem mesmo porque ela está vivendo em um tipo particular de corpo, né? Por quê? Você já pensou? Por que que você tem um corpo assim, desse jeito aí? Claro, do jeito que você não quer, do jeito que você não gosta. Não é assim? Ah, meu cabelo, não aguento esse cabelo não sei o quê. Ah, minha cara, ah, nossa, isso, aquilo. Ninguém está satisfeito com o corpo, mas ninguém. Ninguém indaga. Ó, indaga, Bíblia. Ninguém pergunta, né? Essas palavras, que palhaçada. É só para parecer que é inteligente, né? Só para fazer os outros ficar indo atrás dos burros, né? Tem gente que só para se exibir, né? Fica procurando palavras, fica pesquisando palavras que ninguém usa, só para fazer os outros ficar, o que ele falou, o que ele quis falar, só para não ser, acho que a pessoa não gosta de ser compreendida, né? É para se esnobar, para parecer inteligente, né? É verdade, tem gente que gosta de parecer inteligente, né? Gosta de falar difícil para parecer que é inteligente, para parecer que sabe mais que os outros, né? É sempre assim, querendo sobrepor, querendo ficar por cima dos outros. É um tipo de desfrute, né? É desfrute. É, todo mundo só quer... Todo mundo está querendo desfrutar, Bimala. Só o devoto de Deus não quer desfrutar. O devoto de Deus quer dar desfrute a Deus. Essa é a posição correta. Esse vê de verdade qual é a coisa certa a se fazer, né? Então, as pessoas nem mesmo sabem por que estão vivendo em um tipo de corpo particular. Isso requer uma grande quantidade de conhecimento compreendido a partir do Bhagavad Gita. Então, tem que compreender, tem que ter, primeira coisa é ter conhecimento. Por exemplo, um mecânico, né? Um mecânico de verdade, não um mexânico. O que mais tem? O que mais tem é mexânico, Bimala. É outro assunto. Não, tá ligado. Peraí, deixa eu realizar uma miséria aqui. Uma miséria do corpo. Calma, Bimala. Da mente eu realizo todo hoje, todo dia, toda hora. Realizei a miséria do corpo. Uma das misérias do corpo. Essa cidade de 9 portões fica sempre botando para fora coisas indesejáveis. Onde eu estava falando? Estava falando do mecânico, né? Então, não vamos falar do mecânico de verdade. O mecânico de verdade, ele estuda muito, né? Ele estuda muito e está sempre estudando, está sempre se atualizando. Para quê? Para entender como funciona o motor, não é isso? Como funciona o motor. Então, se a gente quer entender como funciona esse corpo, a gente tem que estudar, isso mesmo, tem que estudar, porque estudando o Bhagavad Gita, a gente vai compreender tudo, e a gente vai ver, né, vai ver tudo, como tudo funciona, assim como o mecânico, só de ouvir, só de ver um motor, ele sabe como tudo funciona. Então, se a pessoa estuda o Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gitazinho, tá cheio de Bhagavad Gitazinho, tá cheio de livrinho por aí, não, estou falando do Bhagavad Gita como ele é. Se a pessoa estuda o Bhagavad Gita como ele é, junto com um devoto de Deus, acompanhado, né, ou sempre consultando, porque vão surgir dúvidas, não tem, ninguém estuda um assunto, ninguém estuda um livro, ninguém estuda matéria nenhuma e não surge dúvidas. E aí, quando surge dúvidas, a gente tem que consultar uma pessoa autorizada. Assim como as pessoas inteligentes levam o carro na assistência técnica autorizada, né? Vai na escola autorizada pelo governo, reconhecida pelo governo. Da mesma forma, devemos estudar o Bhagavad Gita como ele é, e quando surgir dúvidas, consultar uma pessoa autorizada no Bhagavad Gita, treinada no Bhagavad Gita, conhecedora do Bhagavad Gita. E aí sim a gente vai ver, né, como funciona o corpo, por que temos esse corpo, por que o corpo muda a todo instante, por que trocamos de corpo, por que passamos da infância à juventude, da juventude à fase adulta, da fase adulta à velhice, da fase adulta à velhice. Oh, eu gosto de envelhecer. Ah, gosta, tá bom, é. É, tem gente que gosta do olho, né? Outros gostam da remela, né? Fazer o quê? Não, eu gosto de envelhecer. Ah, envelhecer é muito bom. Nossa, é a oitava maravilha do mundo é envelhecer, né, Bimala? Tanto é que as pessoas ficam mutilando o corpo para não envelhecer, né? Mutila o corpo, fica cortando, esticando, puxando. Não, não vou falar do umbigo que foi parar no queixo, não, Bilma. Bom, então, a pessoa deve compreender a partir do Bhagavad Gita e de literaturas similares, como o Śrīmad-Bhāgavatam, como o Chaitanya Charitamrita, como o Néctar da Devoção. Só um desses livros já basta, mas quem quer mais pode ter duas coleções e dois livros, né? Então, a pessoa que se treina para perceber estas coisas é afortunada. Sob o encanto da natureza material, toda entidade viva abandona o seu corpo sob certas circunstâncias, vive sob certas circunstâncias e goza sob certas circunstâncias. Como resultado, ela sofre diferentes tipos de felicidade e sofrimento. E quem vê isso, né? Quem vê isso de verdade é um verdadeiro vidente da verdade. Porque, sob a ilusão do gozo dos sentidos, as pessoas só especulam, só chutam, só acham, só sentem. E, na verdade, esse achismo, esse sentimentalismo leva, muitas vezes, ao fanatismo, à ignorância e, como sempre, a fazer escolhas e coisas erradas. As pessoas que estão eternamente enganadas pela luxúria e pelo desejo, que são nossos inimigos, né? O pior inimigo, não, um dos piores, o pior inimigo que a gente tem é a mente, né? A mente descontrolada é o nosso pior inimigo. Depois da mente vem a luxúria, outro grande inimigo, né? Então, as pessoas que estão eternamente enganadas pela luxúria e pelo desejo, e duro que essas pessoas não veem isso, perdem todo o poder para compreender suas mudanças de corpo e sua permanência em um corpo particular. Elas não podem compreender isto. Por quê? Porque não veem a verdade, porque não estudam a verdade. Entretanto, aqueles que desenvolveram conhecimento transcendental, baseados no Bhagavad Gita, a verdade absoluta, nua e crua e pessoal, sem intermediários, podem ver que o espírito, que somos nós, né? Nós somos espíritos, nós somos alma, nós somos Brahman. Muita gente fala, ah, quando eu ficar velho eu vou cuidar da minha alma. Eu sou alma, você é alma. Não tem essa, já tá vendo e falando errado. Eu vou cuidar da minha alma. Não, eu sou alma. Então o certo a se dizer, né? Eu vou cuidar de mim, alma. Agora, a minha mente é uma coisa. A minha perna, a minha mão. Agora, não tem essa história de a minha alma. Eu sou a alma. Então, tudo bem. Quando o meu... Vamos supor que você quer falar isso. Então, quando o meu corpo estiver mais velho, eu vou cuidar de mim, alma. Essa é a posição correta. Um vidente da verdade vê isso, fala isso, sabe disso e percebe isso. Entretanto, aqueles que desenvolveram conhecimento transcendental podem ver que o espírito é diferente do corpo e que muda seu corpo e goza de diferentes maneiras. Então, a todo instante, o nosso corpo, o meu corpo está mudando, mas eu, a alma, sou sempre a mesma. Você quer ver uma prova disso? É uma prova até cotidiana. Esse que estou comendo muito quiabimba bento. Estão escorregando muitas palavras que eu não gosto, viu, Bimba? Cotidiana. De repente você encontra aí uma pessoa que você não vê há 20, 30 anos, né? E a pessoa bate o olho, parece que eu te conheço. Tá vendo? Já começa por aí. Por que parece que te conheço? Porque o corpo mudou completamente. Duvida? Olha no seu RG, quando você tirou o seu primeiro RG, você vai ver. E daqui a pouco, vai ter foto digital, né, Bimana? Tudo bem. Olha no seu RG, vê se você conhece essa pessoa. Nem você conhece, pô, eu era assim. Não, você não era assim, você tinha um corpo assim. Bom, mas voltando ao ponto. Parece que eu te conheço, a pessoa fala. Não, claro que você me conhece, eu sou fulano de tal, tal, tal. Ah, poxa vida, hein, é mesmo, hein? Aí você começa a conversar e o cara fala, pô, você não muda mesmo, hein? Você quem? Você alma, você espírito. Porque o corpo, quase que o cara não conhece, né? Quase que as pessoas não conhecem esse corpo que já está baleado. Já está velho, velho, já velho. O corpo vai envelhecendo, vai mudando tudo completamente, né? O corpo, mas nós, almas, permanecemos sempre as mesmas, sempre jovens. Somos eternas, nós almas somos eternas. Não temos nem começo nem fim. Uma pessoa com tal conhecimento pode compreender como a entidade viva, condicionada, sofre nessa existência material. É, os devotos, quem é um vidente de verdade pode ver que as pessoas estão sofrendo porque se esqueceram de Deus, Krishna. Por isso, só por isso que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus. Portanto, aqueles que estão altamente desenvolvidos em consciência de Krishna tentam ao máximo dar este conhecimento às pessoas em geral. Por quê? Para que elas parem de sofrer. Pois suas vidas condicionadas são muito penosas. Os devotos de verdade, eles vivem cheios de compaixão pelas almas caídas e sofredoras. Elas deviam sair desta vida ferrada, né, que todo mundo leva, e ser conscientes de Krishna, e se liberarem para se transferirem ao mundo transcendental. Então todos podem ver como tudo isso acontece, como acontecem todas as coisas ruins, como acontecem todas as coisas boas e como se liberar, como sair fora, como nunca mais voltar nestes mundos materiais, como parar de sofrer. Os devotos e todos aqueles que se tornam videntes da verdade podem ver tudo isso. E vendo tudo, você toma a decisão certa, você faz a coisa certa. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Nossa, Krishna, Balarama, Randa, fica pressando, fica gesticulando, parece manobrista de avião. Tá, tô indo. Bimala, esse aqui é a ciência transcendental do eu. Não é um conhecimento qualquer, a gente tem que. Mas não tem tempo, tá? Tá bom. Eu fico explicando, eu sou muito pedante. Tá bom, a história do pedante de novo. Krishna, Balarama, Randa, que cruz pesada. Eu mereço, viu? Na verdade, eu mereci uma cruz mais pesada, mas o Senhor é tão bom que aliviou o peso dela, viu? Senão eu já teria sido esmagado por essa cruz. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as visões de tudo e de todos estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra três opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar. E aí, na verdade, tem mais, né? Tem inglês também, tem várias opções aí para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar nada, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que também tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Depois você vai descendo, tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que é todo esse conhecimento vivido na prática. Isso mesmo, é a próxima coleção que a gente vai ler narrado. E agora sim, já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Mas antes, vai descendo e desce mais 4 livros. 1, 2, 3, 4. O quarto livro é o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Isso aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento, ajuda a iluminar as pessoas, ajuda a fazer novos videntes da verdade. Tá bom, já parei de falar. Nossa, Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Viu? Olha que eu vou embalar a bímola, corta. O que você está vendo, bímola? Ah, você está vendo que eu devo ler mais e falar menos. Ai, não é fácil não, viu? Bom, o que a gente vai fazer? Ah, tá combinado, Bima. Bom, já estamos depois do Bhagavad Gita. Agora sim, posso falar à vontade. Não, à vontade não, só um pouquinho. Tá. Então, nesta sexta-feira tem jejum de Parshva Ekadashi. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes, tem um aniversário aqui de uma ouvinte, da Ana Paula Simões, filho, lá da Bahia. Oxente, bichinho. Oxe. Tá, já parei de falar baianês. Ô Ana, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. É a Ana Paula Simões Filho, lá da Bahia, a baianinha, não sei se é baiana, mas a baianinha faz aniversário neste dia 27. Parabéns, viu, gente boa, muito obrigado pela audiência aí. Bom, vou acabar com a sua alegria agora, Bimala. Jejum nesta sexta-feira, e para você conhecer um pouquinho mais sobre a história deste jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Parshva Ekadashi. Maharaja Yudhishthira perguntou ao Senhor Krishna: qual é o nome do jejum que ocorre durante o quarto crescente do mês de Bhadrapada, uma mistura de agosto e setembro, né? Qual é a deidade adorável deste jejum? E qual é o mérito que a pessoa alcança por observá-lo? Bondosamente revele tudo isto para mim, Krishna. E o Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, este jejum chama-se Vamana Ekadashi, e ele concede tanto um grande mérito quanto a liberação última do enredamento material. Portanto, devido ao fato de que ele remove todas as reações pecaminosas da pessoa, ele é também chamado de Jayanti Ekadashi. Simplesmente ouvir as suas glórias livra a pessoa de todos os seus maus feitos passados. Jai Krishna Balarama Radhe. Puxa vida, Bimala. Olha, simplesmente ouvir as suas glórias, livra a pessoa de todos os seus maus feitos passados. Tão auspicioso é este jejum que observá-lo concede o mesmo mérito daquele obtido pela execução de um sacrifício de cavalos. Não há melhor jejum do que este, porque ele concede a liberação tão facilmente. Assim, se alguém deseja realmente libertar-se do mundo material, ele deve jejuar no Vamana Ekadashi. Enquanto observa este jejum santo, Enquanto observa este jejum santo, o devoto de Deus deve amavelmente adorar o Senhor Supremo em sua forma de Vamana Deva, a encarnação como um anão, cujos olhos são como pétalas de lótus. Por assim fazê-lo, ele adora todas as outras deidades também, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. E na hora da morte, ele indubitavelmente vai à morada do Senhor Hari. Em todos os três mundos, não há jejum mais importante a ser observado. A razão deste jejum ser tão auspicioso é que ele comemora o dia em que o Senhor Vishnu, dormindo, muda para o seu outro lado. Assim, este dia de jejum também é conhecido como Parivartini Ekadashi. Ah, tá vendo, Bima? Nossa, quantos nomes, hein? Esse jejum tem Vamana Ekadashi, Parivartini Ekadashi, tem Parshva Ekadashi. Tá bom, só para ler. Maharaja Yudhishthira, lê mais e fala menos. Tá bom, Bimala, já vou ler mais e fala menos. Maharaja Yudhishthira então perguntou ao Senhor Krishna: ó Janardana, por favor, Janardana é outro nome de Deus, é outro nome de Krishna. Ó Janardana, por favor, esclareça a minha dúvida. Como é que o Senhor Supremo dorme e então vira sobre o seu lado? Ó Senhor Krishna, quando você está dormindo, o que acontece com todas as outras entidades vivas? Por favor, também me diga como você prendeu o rei dos demônios, Bali Maharaja, e também como alguém pode satisfazer os sacerdotes brâmanas? Como a pessoa deve observar o voto de Chaturmasya? É o voto de 4 meses de chuva, né? Da estação das chuvas. Bondosamente, seja misericordioso comigo e responda a estas perguntas. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, respondeu: ó Yudhishthira, leão entre os homens, eu narrarei com alegria para você um evento histórico que, simplesmente por ser ouvido, erradica todas as reações pecaminosas da pessoa. Na era Tetrayuga viveu um rei chamado Bali. Embora nascido em dinastia demoníaca, ele era muito devotado a mim. Ele cantava muitos hinos védicos para mim e executou um ritual Roma simplesmente para minha satisfação. Ele respeitava os sacerdotes brâmanas, as pessoas duas vezes nascidas, e ocupava-os na execução de sacrifícios diários. Entretanto, esta grande alma teve uma desavença com Indra e, eventualmente, o venceu na batalha. Bali tomou todo o seu reino celestial, que eu dei pessoalmente a Indra. Portanto, Indra e todos os semideuses, junto com muitos grandes sábios, aproximaram-se de mim e se queixaram de Bali, Maharaja. Desculpem. Curvando suas cabeças ao chão e oferecendo orações sagradas dos Vedas, eles me adoraram junto com o mestre espiritual deles, Brihaspati. Assim, eu concordei em aparecer para o benefício deles, como o anão Vamanadeva, a minha quinta encarnação. O rei Yudhishthira perguntou: ó Senhor Krishna, como foi possível para você, com um corpo de anão, vencer um demônio tão poderoso? Por favor, explique isto claramente, porque eu sou o seu devoto fiel. O Senhor Supremo Sri Krishna respondeu: embora fosse um anão, eu era um sacerdote brâmana e me aproximei de Bali Maharaja. Me aproximei para pedir caridade em forma de terras. Eu disse: ó Bali, por favor, me dê simplesmente 3 passos de terra em caridade. Para mim, tal pedaço pequeno de terra será tão bom quanto os três mundos. E Bali concordou em satisfazer o meu pedido sem mais considerações. Mas assim que ele me deu a terra, meu corpo começou a expandir-se em uma gigantesca forma transcendental. Eu cobri toda a terra com o meu pé, toda Burva Louca com minhas coxas, o céu Suarga com minha cintura, Marra Louca com meu estômago, Dhyana Louca com meu peito, Tapala Louca com meu pescoço e Satya Louca com minha cabeça e face. Eu cobri toda a criação material. Realmente, todos os planetas do universo, incluindo o Sol e a Lua, foram abrangidos pela minha forma gigantesca. Vendo este meu passatempo surpreendente, todos os semideuses, incluindo Indra e Shesha, o rei das serpentes, começaram a cantar hinos védicos e a oferecer orações para mim. Então peguei Bali pelas mãos e disse a ele: ó impecável, eu cobri toda a terra com um passo e todos os planetas com um segundo passo. Agora onde eu irei pôr o meu pé para medir o terceiro passo de terra que você me prometeu? Após ouvir isso, Bali Maharaja curvou-se e ofereceu a sua cabeça. Ó Yudhishthira, eu coloquei o meu pé em sua cabeça e o mandei para Patala Louca, o inferno. Vendo assim ele humilhado, eu fiquei muito satisfeito e disse a Bali que dali em diante eu iria residir permanentemente em seu palácio. Depois disso, no Parivartini Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Bhadra, Bali, o filho de Virichana, instalou a forma de minha deidade em sua residência. Ó rei, continuou o Senhor Shri Krishna, até o Hari Bodhini Ekadashi, o qual ocorre no quarto crescente do mês de Kartika, eu continuo dormindo no oceano de leite. O mérito que alguém acumula durante este período é particularmente poderoso. A pessoa, portanto, deve observar o Parivartini Ekadashi cuidadosamente. Realmente, ele é especialmente purificador e assim limpa a pessoa de todas as reações pecaminosas. Neste dia, o devoto fiel deve adorar o Senhor Trivikrama, Vamanadeva, o qual é o Supremo Pai, porque neste dia eu me viro para dormir do outro lado. Se possível, neste dia, alguém deve dar a uma pessoa qualificada algum iogurte misturado com arroz inflado, bem como alguma prata, e então permanecer desperto por toda a noite. Esta simples observância libertará a pessoa do condicionamento material. Aquele que observar este sagrado jejum Parivartini Ekadashi da forma que eu descrevi irá certamente obter todos os tipos de felicidade neste mundo e o reino de Deus depois daqui. Aquele que simplesmente ouve esta narração com devoção, tem esse detalhe, ó. Não é ouvir de qualquer jeito, né? Com devoção. Aquele que simplesmente ouve esta narração com devoção irá para a morada dos semideuses e brilhará ali como a própria lua. Tão poderosa é a observação deste jejum. De fato, esta observação é tão poderosa quanto a execução de 1000 sacrifícios de cavalo. Assim acaba a narração das glórias do Parivartini Ekadashi, ou Vamana Ekadashi, também chamado de Parsha Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. Enfim, né? Tradução: Ananya Bhakdas, Fidelidade e Correção, Adwaya Das e Bhaktin Alina Duran, Digitação Paramahansa Das e Tulasi F. dos Santos. E agora só resta glorificar, né, esse jejum tão purificante. Parivartini Ekadashi ki jai, Vamana Ekadashi ki jai, Parsha Ekadashi ki jai. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui, ó, onde, ao tornar-se fixa em seu apego à suprema personalidade de Deus, pela graça do mestre espiritual e pelo despertar de conhecimento e desapego, a entidade viva, situada dentro do coração do corpo e coberta pelos cinco elementos, queima seus envolvimentos materiais exatamente como o fogo que surge da madeira e queima a própria madeira. Afirma-se que tanto a Divatma, que somos nós, né, a alma individual, quanto o Paramatma vivem juntos dentro do coração. Está vendo? Onde nós, almas, estamos nesse exato momento? Estamos dentro do coração. É, os cientistas e médicos, eles sabem que o que mantém a vida é uma energia que brota do coração, mas não sabe de onde vem essa energia, nem como é, nem nada, não sabe nada, né? Sabe que tem uma energia que brota no coração e faz tudo funcionar, mas não sabe o que é, nem quem é, nem de onde vem, nem para onde vai, se já existia, se vai continuar existindo. Não sabem nada, porque não são videntes da verdade, né? Como falou no Bhagavad Gita, são tolos. Os tolos, eles são cegos, que estão guiando cegos e não veem nada, não sabem de nada, e vão todos para o mesmo buraco do inferno, né? Mas aqui está se explicando que nós, almas eternas, nós vivemos dentro do coração junto com a alma suprema, a almona, a superalma, o supereu, que é Deus, Krishna. Nós dois estamos vivendo aqui. Você também, você está vivendo com Deus dentro do seu coração, aí dentro, lá dentro, né? É, mas já abriram o coração, já fatiaram, mas não viram nada. Claro que não vai ver. Nós somos antimatéria. É, nós somos uma energia antimaterial. Ou, se preferir, nós somos matérias antimatéria, né? Uma matéria antimaterial. É complicado. É complicado para os complicados, é simples para os simples. Então é muito simples, né? É, toda a matéria que a gente vê é energia condensada. Na verdade, é a energia externa de Deus, o que as pessoas acham que é matéria. E essa energia transcendental não pode ser vista nem medida por nada que é material, porque é antimaterial. É muito simples, né? Tá vendo, Bímola? Você me complicou aqui, ó. Agora esqueci o que eu estava falando. Aonde eu parei? Tá, vamos lá de novo, lá embaixo. Ah, versão védica, tá vendo? Então vou ler de novo e vou virar a página. Quer dizer, vou ladear a página, né? Escanear esse livro aberto. Afirma-se que tanto a Divatma, que somos nós, a alma individual, quanto o Paramatma, que é Deus, vivem juntos dentro do coração. A versão védica estabelece que Hridihi Ayam Atma. Em português, tanto a alma quanto a superalma vivem dentro do coração. A alma individual liberta-se ao sair do coração material ou limpar o coração para transcendentalizá-lo. O exemplo dado aqui é muito apropriado. Jonin Ivo Tito Gini. Em português, Agni ou fogo surge da madeira e ele próprio destrói a madeira completamente. Do mesmo modo, a entidade viva, que aumenta o seu apego à suprema personalidade de Deus, deve ser considerada como o fogo. O fogo aceso é visível pelas exibições de seu calor e sua luz. Da mesma forma, quando a entidade viva dentro do coração se ilumina com pleno conhecimento transcendental e desapego do mundo material, ela elimina sua cobertura material de cinco elementos, terra, água, fogo, ar e éter, e livra-se das cinco classes de apegos materiais, a saber, ignorância, falso egoísmo, apego ao mundo material, inveja e absorção em consciência material. Portanto, Panchamatkam, como se mencionou nesse verso, refere-se aos cinco elementos ou às cinco coberturas de contaminação material. Quando tudo isso é reduzido a cinzas pelo fogo ardente do conhecimento e desapego, nos fixamos firmemente no serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ou seja, desculpem, servimos Deus de verdade, não na teoria, não na fantasia, né? Porque teoricamente todo mundo ama Deus, teoricamente todo mundo serve Deus, mas na prática, ninguém conhece Deus, ninguém serve Deus, é só uma fantasia, só uma ilusão, né? É só um show de religiosidade, na verdade um show de irreligião. Então, quando tudo isto é reduzido a cinzas pelo fogo ardente de conhecimento e desapego, nos fixamos firmemente no serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A menos que a entidade viva se refugie num mestre espiritual fidedigno, em carne e osso, pessoalmente, e aumente sua atração por Krishna através das instruções do mestre espiritual, suas cinco coberturas não podem ser removidas do coração material. Mestre espiritual de verdade, tá? Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Mestre espiritual de verdade em carne e osso. Sem um mestre espiritual de verdade em carne e osso, ninguém vai entender nada, ninguém vai fazer nada transcendentalmente falando. Ninguém nem começa o serviço prático e amoroso a Deus. A entidade viva concentra-se dentro do coração e tirá-la, daí é liberá-la. Este é o processo. Devemos nos refugiar num mestre espiritual fidedigno e, mediante suas instruções, aumentar o nosso conhecimento em serviço prático e amoroso a Deus, nos desapegarmos do mundo material e, deste modo, nos libertar. O devoto avançado, portanto, não vive dentro do corpo material, mas sim dentro de seu corpo transcendental, assim como um coco seco vive desapegado da casca do coco, muito embora esteja dentro da casca. Por isso, o corpo do devoto puro chama-se Chinmaya Sharira, corpo transcendentalizado. Em outras palavras, o corpo do devoto não está ligado a atividades materiais, e sendo assim, o devoto é sempre liberado. Brahma Buyaya Kalpate, como se afirma no Bhagavad Gita 14.26, lá diz que Srila Rupa Goswami também confirma isso. Vou ler a tradução, Bhima. Calma. Estou ladeando a página aqui. Qualquer que seja a condição em que alguém esteja, se está plenamente ocupado com o corpo, a mente e as palavras a serviço do Senhor Krishna, está liberado, ainda que dentro deste corpo. Quem vê cara não vê devoção. Legal, né? Quem vê cara não vê devoção. É porque vê a cara do devoto e fala, você é uma pessoa comum, esse cara é iludido, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Mas quem vê cara não vê devoção. Então, qualquer que seja a condição em que alguém esteja, se está plenamente ocupado com o corpo, a mente e as palavras a serviço do Senhor Krishna, está liberado, ainda que dentro deste corpo. Então quem se despoja de todos os desejos materiais e liberta-se de todas as qualidades materiais, transcende as distinções entre ações realizadas externa e internamente. Nessa altura, a diferença entre a alma e a superalma, que existia antes da autorrealização, extingue-se. Quando um sonho acaba, não há mais distinção entre o sonho e o sonhador. Como se descreve, Srila Rupa Goswami, é preciso despojar-se de todos os desejos materiais. Quando alguém se livra de todos os desejos materiais, sonhos, né, planos, as pessoas comuns, né? Nós, né, Bimo? Estamos cheios de sonhos, de planos, de desejos. Então, quando a pessoa se livra de todos os desejos materiais, não há mais necessidade de conhecimento especulativo ou de atividades fruitivas. Alguém que esteja nesta condição é considerado livre do corpo material. O exemplo já foi dado anteriormente. Um coco seco solta-se da casca externa. Assim é a fase de liberação. Como se diz no Shrimad Bhagavatam 2.10.6, liberação significa situar-se na própria posição constitucional. É o que todos nós somos originalmente, servos eternos de Deus. Então, quem está servindo Deus com o corpo, a mente e as palavras, já é uma pessoa liberada, mesmo que esteja dentro dessa casca do corpo material grosseiro. E sutil também, né? Todos os desejos materiais encontram-se presentes enquanto mantenhamos o conceito de vida corpórea, mas ao compreendermos que somos servos eternos de Deus, Krishna, nossos desejos deixam de ser materiais. O devoto age com esta consciência. Em outras palavras, a verdadeira liberação ocorre quando se acabam os desejos materiais ligados ao corpo. Aquele que se liberta das qualidades materiais nada faz em troca de seu próprio gozo dos sentidos. Nessa altura, todas as atividades realizadas por eles são absolutas. No estado condicionado, há duas classes de atividades. Ao mesmo tempo que agimos para nos libertar, agimos em benefício do corpo. Ao livrar-se inteiramente de todos os desejos materiais ou de todas as qualidades materiais, o devoto transcende a dualidade da ação para o corpo e da ação para a alma. Então, o conceito corpóreo de vida extingue-se por completo. Portanto, Srila Rupa Goswami diz que... Não vou ler, Bimala. Não vou ler, tá bom. Ihaya sya hare dasye. Tá vendo? Enquanto você fica nessa indecisão aí, ó, o relógio não para, né? É o tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá. Então vamos parar aqui, ó. Ihaya sya hare dasye. Karmana manasa gira. Nikilasu api avastasu divam mukta sa uchate. Então nós vamos parar aqui nesse verso que Srila Rupa Goswami disse isso, e a tradução nós vamos ler, a tradução e a explicação nós vamos ler no próximo programa do que Srila Rupa Goswami disse. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam. E essa coleção Shrimad Bhagavatam está à sua disposição de graça na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha já está passando aqui o link Livros Grátis, onde você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Você clica aí nesse link, já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado,